Panorama Agrícola para 2 de maio de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, 2 de maio de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: vamos em frente que atrás vem gente. Você confere no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica da cartilha sobre agrotóxicos. Informações do Programa Nacional de Crédito Fundiário. E na entrevista, conheça as 6 técnicas da agricultura de baixa emissão de carbono e como você, produtor rural, pode participar do programa ABC aqui em Santa Catarina. Quer participar aqui do Panorama Agrícola? Ligue então 48-3239-5647 e deixe a sua sugestão de pauta. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Da cartilha da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vem a dica de hoje para você. As informações apresentadas em rótulos e bulas e também em cartilhas sobre agrotóxicos servem para que você, trabalhador rural, evite a penetração de agrotóxicos pela boca, nariz, pele, olhos e outras partes do seu corpo. Nas intoxicações agudas de aparecimento rápido, os sintomas são bem visíveis e geralmente fazem pensar em um produto em especial. Mas na maioria dos casos, os primeiros sinais são pouco específicos dos agrotóxicos e se apresentam como dores de cabeça, tonteira, náuseas, cansaço e falta de motivação. Com o passar do tempo, os problemas de saúde podem piorar e provocar danos maiores. Além disso, alguns agrotóxicos se acumulam no organismo e causam doenças mais demoradas e até mais graves. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com a engenheira agrônoma da Embrapa, Suzan Martins. Ela explica as 6 técnicas que fundamentam o programa ABC, Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O programa ABC seria a empregabilidade de técnicas agrícolas mais sustentáveis, com uma linha de financiamento, com juros mais baixos ao produtor. Tanto o produtor médio, o produtor familiar, como o grande produtor. Seriam 6 técnicas agrícolas que, além de ter esse juros menor, também vai ter uma sustentabilidade melhor para sua propriedade, que seriam recuperação de pastagens degradadas, o plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, reflorestamento, aproveitamento de dejetos animais e integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, dentro de uma mesma área ele vai ter o animal, ele vai ter a agricultura e vai ter a madeira plantada. O produtor está acostumado com essas técnicas? Já existem diversas propriedades aqui na região sul, inclusive, que eu já visitei esse ano e o ano passado, que já empregam principalmente a integração, né, com floresta e o plantio direto. E a ideia, como é um financiamento novo, né, foi criado em 2010, agora a etapa seria divulgar essas técnicas para o maior número de produtores, mas já existem sim diversos produtores que empregam essas técnicas nas suas propriedades. Mesmo o agricultor familiar pode aderir ao programa ABC? Sim, o programa ABC ele é abrangente, como eu falei no início, tanto para o pequeno produtor, considerado familiar, para o médio e para o grande produtor. Ele não tem restrições de tamanho de propriedade ou número de empregados de nenhuma forma. E como ele faz para acessar esse crédito? Então, todas as informações estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura e também tem todas as diretrizes no site do Banco Central. Ou ele pode procurar qualquer instituição, né, de extensão rural em sua cidade, que todas essas instituições têm essas informações. A Casa da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, as instituições de pesquisa, as universidades, ele pode estar procurando esses lugares. No caso aqui de Santa Catarina, pode procurar a IPAGRE, então, né? Isso, em Santa Catarina, o mais indicado seria a IPAGRE. Especificamente hoje, nesse evento, você está falando sobre... Sobre como monitorar o ganho, o aumento de estoque de carbono no solo e na biomassa vegetal desse produtor. Será que, que vai, utilizando essas técnicas, quanto de aumento de estoque de carbono, quais os benefícios que essas técnicas vão trazer pro produtor, principalmente ao solo, e aumento de produtividade? Já há resultados nesse sentido? Já há algum resultado. E eu vou divulgar algumas pesquisas, alguns trabalhos que foram feitos nessas áreas, principalmente com plantio direto, integração lavoura-pecuária, um ganho principalmente no estoque de carbono, na fertilidade no solo, que consequentemente vai haver uma redução de utilização de adubos, o que vai diminuir os custos para esse produtor. E ajuda na preservação do meio ambiente? Sim, claro. Você otimizando uma área, você consegue colocar mais, por exemplo, um pasto recuperado, você aumenta o número de animais dentro de um hectare. Então você evita de abrir novas áreas para colocar mais animais, porque essa área que ele recuperou vai suportar mais animais. Susan, e para que o ouvinte possa entender melhor, e até o agricultor, o que seria estoque de carbono? O estoque de carbono, na prática, seria o aumento da matéria orgânica nesse solo. Então, quanto mais matéria orgânica nesse solo, mais estruturado esse solo, mais retenção de água tem nesse solo. Então, é um solo mais fértil. Então, quando se diz maior estoque de carbono no solo, consequentemente, entende-se que seja um solo mais fértil. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a engenheira agrônoma da Embrapa, Susan Martins, falando sobre o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. É hora das notícias. As empresas de agrotóxicos têm até o dia 1º de outubro deste ano para regularizar a rotulagem dos novos produtos, de acordo com determinação do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura. A inserção da faixa toxicológica colorida na bula dos agrotóxicos passou a ser obrigatória em janeiro de 2002, e desde então as empresas vêm se adaptando. Mas a partir de agora o Ministério da Agricultura, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, passa a fiscalizar o setor. De acordo com o Ministério da Agricultura, a penalidade para quem descumprir a norma pode variar do pagamento de multa à suspensão da produção. A alteração da rotulagem não é necessária para produtos que já foram rotulados e distribuídos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca está divulgando informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário e Regularização Fundiária. A Câmara Setoral Fundiária do Conselho de Desenvolvimento Rural aprovou 70 propostas de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário nos primeiros 3 meses deste ano de 2012. Os financiamentos são de R$ 80 mil cada um, totalizando R$ 560 mil. Até abril de 2012, foram enviados ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal 137 propostas para contratação. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma política do governo federal com o apoio do governo do estado, que concede financiamentos para trabalhadores rurais familiares sem terra comprarem imóveis rurais e produzirem o sustento de suas famílias. A Gerência de Assuntos Fundiários, com sede na Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, coordena, operacionaliza, faz a supervisão, a execução, o controle e a avaliação do programa. A Secretaria entregou também recentemente documentos topográficos para 80 famílias de pequenos agricultores de São Francisco do Sul, referentes ao convênio com o INCRA, Esses documentos são necessários para que as famílias deem entrada ao processo de usucapião. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.